Dai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia aos nossos companheiros e companheiras nesta jornada terrena, aos nossos irmãos e irmãs no ideal espírita. É com imensa alegria que iniciamos a nossa tarefa nesta manhã de inverno gostosa. O sol está com aquele brilho intenso e gostoso, esse nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Meu nome é Alain Diniz Souza. Hoje nós estamos no dia 15 de julho de 2018. Eu ia falar 2017, já é 2018. E agora são 9 horas e 33 minutos da nossa manhã de domingo. Começa agora o programa Visão Espírita, um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Participa desse nosso programa, além deste que vos fala, Luiz Pessoa Guimarães. Nós temos hoje na técnica de som, como todos os domingos, nosso querido Vinícius, que está lá já nos amparando, nos apoiando, fazendo sempre o melhor para chegar a nossa voz, a nossa comunicação até você. E a Rose está lá no telefone, no 3463-5068. No livro Emmanuel, do Emmanuel mesmo, né, ele fala sobre a evolução infinita. E ele fala assim, na página 132, e como se tem operado a evolução do corpo espiritual? Remontai aos caos telúrico do vosso globo nas épocas primárias. Cessadas as perturbações geológicas, estabelecido o repouso em algumas grandes extensões de matéria resfriada, eis que, entre as forças cósmicas associadas, aparece o primeiro rudimento de vida organizada, o protoplasma. Eis que os séculos se escoam, eis as amebas, os zoófitos, os seres monstruosos das profundidades submarinas. Recapitulemos os milênios passados e acharemos a nossa própria história, a individualidade, o nosso ego, constitui o nosso maior triunfo. E chegados ao raciocínio e ao sentimento da humanidade, através de vidas inumeráveis, teremos atingido o zênite da nossa evolução anímica? Não! Se nos achamos acima dos nossos semelhantes inferiores, os irracionais, acima de nós se encontram os seres superiores da espiritualidade, que se hierarquizam ao infinito e cuja perfeição nos compete alcançar. E envolvidos nessa reflexão profunda de Emmanuel, que nos leva desde os primórdios da Terra até o que hoje somos, desde os nossos primórdios até o que hoje somos, eu posso falar bom dia ao meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muito prazer que novamente nos encontramos aqui na Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste para realizar mais um programa Visão Espírita. Essa série de programas que já remontam aí 19 anos, graças ao esforço de muita gente que vem tocando esse programa já desde aquelas fases iniciais e sempre trabalhando com muito amor, com muita dedicação para levar até vocês o conhecimento espírita, a reflexão a respeito do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e que possamos aqui nessa hora e meia discorrer a respeito dessa doutrina e poder levar o melhor a todo esse público que nos ouve. Muito bem, nosso querido Geraldo de Tarso continua de férias, está visitando o irmão, o filho, está fazendo lá um tour por pessoas que ele ama muito e está se reabastecendo para trazer todo esse amor de volta para nós. Já estão morrendo de saudade de você, viu, Geraldo? Você não fuja muito, não, porque passear é bom, mas não a vida inteira. Então você vai devagarzinho e volte para nós aqui, viu? Não esqueça da gente. Bom, todas as semanas a gente sempre traz alguns textos, algumas perguntas, algumas reflexões. Eu vou ler uma pequena pergunta, uma pequena resposta de Emmanuel também, do livro O Consolador. A pergunta é a número 359 e ela faz assim: nas cogitações da fé, o espírito encarnado deve restringir suas divagações ao limite necessário às suas experiências na Terra? E Emmanuel responde: pelo menos é justo que somente cogite das expressões transcendentes ao seu meio. Depois de realizar todo o esforço de iluminação que o mundo lhe pode proporcionar nos seus processos de depuração e aperfeiçoamento. Esta é uma reflexão pequena, mas muito profunda, né? Como desenvolver a fé enquanto estamos aqui encarnados. Então ele nos fala aqui de buscar, né, no nosso meio, realizar todo o esforço de iluminação necessário. E o Kardec, ele já comentava, veja que na época de Kardec reclamavam acerca de novidades. Eles criticavam que Kardec permanecia sempre no mesmo, em torno do mesmo assunto, e Kardec colocava exatamente sobre isso. Existem aqueles assuntos e existe o fato de você mergulhar no assunto se aprofundando. Você não pode ficar na superfície. E tem pessoas que perdem só o brilho das coisas, né? Então pega aquele brilho da superfície e depois já quer mudar de livro. Já quer mudar já é curioso para outras coisas. Exatamente. Então o negócio dele é ser atraído pelo que brilha, né? E aí não se aprofunda em nada. Eu lembro que uma ocasião em São Paulo eu fui assistir algumas aulas de Esperanto e tem a professorinha de Esperanto, uma pessoa muito querida, tal. E aí ela comentando comigo sobre o fato dela estar assim muito confusa com relação ao Espiritismo. E eu então falei para ela assim: mas confusa por quê? Começamos a conversar e eu perguntei para ela: o que é que você já leu sobre o Espiritismo? Ela tinha lido Ramatiz, aquele outro... Dos Lados de Capela lá. Como é o nome dele? Puxa vida. Em síntese, ela tinha lido três autores polêmicos, entende? Completamente polêmicos, e ia dizer assim: ah, não é à toa que sua cabecinha está do jeito que está, né? Então as pessoas não entendem que elas têm que construir o alicerce. E a doutrina dos Espíritos, ela está toda alicerçada nas obras básicas. A base é o Livro dos Espíritos. E existem as obras complementares, existe o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Então essa aí é a base mínima, o Pentateuco Espírita, a respeito da doutrina dos Espíritos. Então se você não conhecer essa base, como é que você vai poder julgar, vai poder discernir as outras informações que te chegam, né? Então nós precisamos construir essa base. Agora, a partir dessa base, não tem problema você ler outros autores. Por quê? Porque você já tem a base formada para poder discernir se aquilo se encaixa, se não encaixa, se aquilo faz senso ou não faz. Muito bem. No dia 15 de setembro de 1880, a fonte nossa aqui é o Vademecum Espírita, aqui o site do Vademecum Espírita, de toda a responsabilidade do nosso amigo Luiz aqui, né? Se você ainda não conhece, entra lá no www.vademecumespirita.com.br. É uma fonte para o pesquisador de espiritismo. Faz tempo que a gente não fala do Vademecum, hein, Luiz? É isso aí. Isso é um trabalho de quantos anos já, Luiz? Já vai para quase 40 anos. 40 anos de trabalho. O Luiz, ele leu centenas de livros e nesses livros ele separou os assuntos pertinentes que ele encontrou e colocou de forma organizada nesse site. Tem um livro também para quem deseja ter o livro. O livro, por sinal, quando se vende, é fonte de renda para várias atividades espíritas. E nesse site você encontra. Você quer ler, por exemplo, sobre mediunidade, ele vai estar lá relacionado. Que livro fala, que página, que capítulo, enfim, tudo que é importante para você fazer a sua reflexão buscando as boas obras do Espiritismo. E nessa fonte nossa encontramos aqui datas importantes do Espiritismo. E no mesmo dia de hoje, no dia 15 do 7, mas de 1880, é fundado o Grupo Ismael no Rio de Janeiro. A importância desse grupo, que depois virou um centro espírita, é praticamente um dos grandes precursores da Federação Espírita Brasileira. E o Centro Espírita Ismael, ele já há alguns anos, ele se dedica à formação técnica de pessoas que não podem pagar por essa formação técnica. Então ele manda para o mercado de trabalho pessoas que não tinham condição de formação técnica, e lá existem vários cursos profissionalizantes. Então veja só, ainda dentro de uma entidade espírita, mas com uma função importantíssima, né? Que é dar condição de melhoria de vida para aquele que não tinha recurso. Imagina, né? na época de hoje, né? Que o desemprego é graça. E graças ao desemprego, muitas deles é por falta de qualificação, né? E eles propiciam aquelas pessoas carentes uma qualificação para arranjar um emprego. Muito bem, são 9 horas e 43 minutos. Eu vou pedir para o nosso amigo Vinícius Júnior Pires, lembrei o nome inteiro, hein, Vinícius? Colocar nossa prece para podermos começar o primeiro bloco do nosso programa Visão Espírita. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, queridos irmãos, voz saudosa da nossa Terezinha de Oliveira. Estávamos aqui, eu e o Luiz, lembrando da pessoa que foi encarnada, né, Luiz? Querida Terezinha de Oliveira. Eu comentava, inclusive, com o Alain, naquele congresso espírita que teve em Campinas. Você tinha lá uma mesa cheia daqueles caciques do espiritismo e a Terezinha ali no meio. Então, a Terezinha destoava porque a Terezinha era toda simplicidade, né? Aquela coisa natural e realmente uma figura valiosíssima. É, o Espiritismo, ele tem essa vantagem, talvez, ou essa alegria, né? De tantas almas de primeiro time que passaram pelas nossas fileiras, né? Então, em homenagem a todos esses grandes espíritas, fazemos o programa de hoje, e em homenagem à nossa Terezinha, que foi e é, né, através dos livros do seu curso, que hoje nós estudamos um aqui, que perpetua esse trabalho, levando ainda a luz a todos aqueles que buscam o Espiritismo. Aliás, o nosso programa hoje será todo de homenagens a esses espíritas. Depois você vai ver na música. Opa, essa eu não sabia. Essa aí já é surpresa. Surpresa. Muito bem. Como toda semana fazemos, no primeiro bloco do nosso programa, nós estudamos as obras de Emmanuel. E esta em especial que estamos estudando nos últimos tempos é o livro Fonte Viva. É uma série de comentários ao Evangelho, muito gostoso de ler. Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida. São livros importantes. Hoje a FEB lançou uma série que até fica mais didaticamente interessante para o estudo, que ela pegou o quê? Ela separou todos os comentários de Emmanuel, de Marcos, de Lucas, de João, Bibliografando os evangelhos e colocou em sequência de versículos. Então você pode estudar o Evangelho e pegar o livro, por exemplo, de Marcos. E daí você vai pegando desde o primeiro versículo e vendo os comentários de Emmanuel sobre aquele versículo. Então a sua reflexão do Evangelho, ela amplia muito, né, Luiz? Eu colocaria no prefácio desse livro as palavras de Jesus: e eu vos enviarei o Consolador, que vos esclarecerá tudo o que eu vos tenho dito. Isso não tem preço, né? E é um grande esclarecimento. E aí aqui a gente vai ter uma palhinha agora, olha só. No capítulo 63 do livro Vinha de Luz, nós temos o assunto diferenças. E começa com uma citação de João, no capítulo 13, versículo 35. Palavras de Jesus, que fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí o Emmanuel comenta essa citação de Jesus da seguinte maneira: nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas especulares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São os simplesmente escritores intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louvo o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho toda vez que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. O que, que nós vínhamos conversando, né? Eu e o Alan vínhamos conversando exatamente nisso. Semeia e passa, né? Essa é a mensagem principal, né? Então nós temos que pura e simplesmente entender que nós somos criaturas e fazemos parte de um projeto que visa que o mundo cresça, que as pessoas evoluam, né? Que a escola siga em frente, prestando a contribuição para que cada alma que encarnada ela possa crescer, ela possa evoluir. Então, nosso trabalho consiste exatamente nisso. Cada um de nós se especializa aí no Espiritismo, eu escrevi o Vadimécum, eu faço esse site. Então, são serviços que nós prestamos à causa, né? Um esforço físico que nós elaboramos, podendo disponibilizar a que mais pessoas conheçam a doutrina espírita. Tem pessoas que fazem palestras maravilhosas, tem pessoas que escrevem artigos lindos, mas a essência da doutrina e do cristianismo é exatamente isso. Sermos discípulos do Cristo. Replicarmos aquilo que o Cristo fez. Que a nossa vida, e que ele colocou isso de uma forma muito clara e muito límpida, ele disse assim: brilhe a vossa luz entre os homens. O que significa isso? É você estar na sociedade e dentro dessa sociedade, pelo brilho da vossa luz, quer dizer, pelos seus pensamentos, pelas suas intenções, pelas suas vibrações, a espiritualidade possa encaminhar para o seu redor aquelas almas tristes, aquelas almas necessitadas de um esclarecimento, de uma elucidação. Então, bendito os discípulos de Jesus, a quem a espiritualidade possa encaminhar os necessitados, e os necessitados possam encontrar consolo. Que Deus nos abençoe. Oh, que beleza, meu querido Luiz. Não, é interessante, né? A gente já falou isso aqui 20 vezes, a gente vem conversando um assunto, nós abrimos aqui de forma espontânea aqui o livro e daí parece que é assim, a espiritualidade querendo participar da nossa conversa, traz para nós uma reflexão desse nível do Emmanuel, colocando em palavras maravilhosas aquilo que a gente vinha ali resmungando, né? E o que é muito gostoso é assim, trabalhar dessa forma, como o Luiz deixou bem claro, como o Emmanuel também deixou bem claro, trabalhar servindo e sem se importar a quem. E só deixando o coração, eu tenho brincado, molinho, né? É o coração assim, sensível, solto para perceber aquela pessoa que está precisando de uma palavra amiga, de um minuto de atenção, de um abraço, de um sorriso, né? Às vezes você não precisa nem falar, você só sorri, você vai lá dar um beijo na pessoa e a pessoa ganha uma potência nova, ela se vê valorizada por aquele gesto. O Alan, e eu estava aqui, você estava falando e eu estava refletindo, você veja como é importante a nossa reforma interior, né? É nós detectarmos as nossas limitações e procurarmos superá-las. Pelo conhecimento da doutrina, pelo conhecimento do Evangelho, por brilhar a sua luz, os Espíritos encaminham as pessoas necessitadas para que possam beber, através do seu esclarecimento, o consolo que elas precisam. Vamos imaginar que você seja preconceituoso contra negro, por exemplo. E a espiritualidade observa uma pessoa da cor negra que esteja necessitada de um esclarecimento e encaminhe para você. E aí você, ao ver alguém, você repele, você se afasta. Imagina, né? Como é que situação você se encontra? E a espiritualidade observa e diz assim, coitadinho do nosso irmãozinho. Aprendeu tanto a respeito da doutrina, escreveu o Vadimécum, faz palestras maravilhosas, porém ainda não se desvencilhou dos preconceitos terrestres. Então, por isso é que tanto se fala no sentido de a gente reconhecer-se a si mesmo, ver as suas limitações e procurar através da reflexão, através de um trabalho na intimidade, despojar-se dos seus vícios e preconceitos. E aí você se transforma naquilo que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala, ferramenta divina de implantação de amor na Terra. É isso aí. Quando você se coloca à disposição de Deus para ser uma ferramenta dele, para levar amor aos corações, a qual coração? Ao coração que você escolher? Não. Ao coração que precisar e você estiver perto. É isso aí. É só você ficar sensível. Que seja canalizado para você. Observa, lembra aquela passagem que Jesus estava com os discípulos e os discípulos vieram se queixar com ele que tinha um elemento numa outra localidade fazendo cura em nome de Jesus e não era discípulo de Jesus. O que Jesus respondeu? Fiquem tranquilos, tranquilize os seus coraçãozinhos, como diz o Alain. E se ele não for de Deus, não prevalecerá. Então a regra é exatamente essa. Esse sectarismo que nós temos com relação a esse é católico, esse é espírita, esse é protestante, esse é judeu, isso tem que cair por terra. Nós seremos conhecidos por muito nos amarmos. Meus queridos, essa palavra amor a gente tem repetido muitas vezes aqui no nosso programa. Pode ser, até repetimos bastante, porque acreditamos ser a parte essencial da transformação que é necessária para todos nós. A maior revolução que podemos fazer no mundo é amar incondicionalmente. Se todos nós nos amássemos, quebraríamos todas essas fronteiras criadas por nós mesmos e viveríamos o que é mais importante, que é esse amor de Deus que jorra por nós de forma incessante todos os dias. Né, Luiz? Muito bem, são 10 horas da manhã. Estamos aqui preparados, prontos, para começarmos o segundo bloco do nosso programa Visão Espírita. Nesse segundo bloco, nós estudamos as obras de Allan Kardec. Obras, por sinal, que fazem parte do início de todo o trabalho espírita, que nós fazemos uma campanha muito grande para você estudar o livro espírita, mas começar pelo começo. Qual que é o começo? As 5 obras básicas da doutrina de Allan Kardec. Essas 5 obras são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Livro Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o livro O Céu e o Inferno, que é o que nós estamos agora estudando. Nós já passamos aqui pelo Livro dos Médiuns, já passamos pelo Evangelho, já passamos pelo Livro dos Espíritos, já passamos pela Gênese e agora estamos no estudo do livro Céu e Inferno. Hoje vamos começar um novo capítulo, o capítulo 8. Até a semana passada estávamos estudando o Código Penal da Vida Futura e nesse código percebemos quão importante é a nossa transformação moral. E agora, no capítulo 8, começamos a comentar o capítulo que Kardec intitulou de Os Anjos. E ele começa assim: os anjos segundo a igreja, é um subitem. Então, na primeira citação, ele fala: todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens, negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica. O materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da igreja, que assim os define. Esse resumo, segundo Kardec, foi extraído de um resumo da pastoral de Monsenhor Gousset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Por ele podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujo resumo tiramos da mesma origem e citamos no capítulo seguinte, como última expressão do dogma da igreja neste sentido. Quer fazer algum comentário disso aqui? Não, é só uma citação? Isso, é só uma citação. E no 2 aí ele fala: acreditamos, aqui daí já estamos falando dos espíritos, comentando esse trecho. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, o concílio de Latrão, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois como elo entre as duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Desculpa. Esses textos aqui não são textos do Espírita, são textos desse outro texto que eu havia citado. E aí ele continua: tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha a eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. É a teoria da igreja, né? Sobre a criação dos anjos, que nós vamos aí conhecer, vamos nos aprofundar e ver aquilo que ela tem que não faz sentido, né? E aí ele continua: na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais. Na última ordem, uma e outra puramente materiais. E intermediariamente uma união maravilhosa das duas substâncias, uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres, simples quanto ela, e superiores por suas qualidades e privilégios. O que é interessante é que ele não está falando nenhum absurdo até agora, né? Ele está muito coerente, né? Por enquanto está indo firme. Está indo bem. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Por que não haver outras ainda mais pobres, libertas dessa escravidão, dessas peias e dotadas de uma força e atividade maiores e incomparáveis? Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo no auge da glória? Acho que aqui cabe um comentário. Isso, aí ela começa já a fantasia. Fantasia, né? Como se Deus tivesse necessidade de ser adorado, né? Porque as criaturas que ele estava criando eram muito simples e não teriam ainda condições, quer dizer... Aí, por uma necessidade divina de ser adorado, criaram os anjos. No mesmo tempo que criou os homens, exatamente, ainda limitado, aí, como exatamente ele está falando. Então, né? Você observa a distorção, né, do sentido básico da divindade. Da divindade. Deus, enfim, vou lembrar, esse texto está no livro O Céu e o Inferno, mas, ao mesmo tempo, não é um texto espírita. É um texto, transcrição de um resumo de uma pastoral de 1864 de um arcebispo de Reims. Então, a gente está fazendo uma leitura, porque Kardec fez muito isso, e é bom que a gente entenda. Ele trazia elementos reais. Tem, né? Tem que partir do conhecido para depois para trazer no desconhecido. Então, ele pegou esse texto, que era o que era na época, aceito pela Igreja Católica. E ele está, então, citando, e depois ele vem com alguns comentários dele dos Espíritos. E nós estamos lendo, mantendo aqui a leitura da obra que estamos aqui estudando, e fazendo essa crítica também. Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares. Este mundo que atesta sua onipotência não fora mais a que fraca poderia conceber um Deus mais completo e consumado. Você vê que começa a virar um texto complexo até de ler, que eu vou me dar ao direito de pular. Quem tiver, então, curiosidade, vai lá e lê, porque são 5 páginas desse texto complexo. Aí vem a refutação. Agora é a parte que nos interessa mais. A refutação, que é a refutação de Kardec dos Espíritos a esse texto. Ele fala assim, no item 3 do capítulo 8 da primeira parte. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. Criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material. E entre os dois, medianamente, existe a humanidade, isto é, as almas seres inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. Aí é interessante fazer um comentário, porque muita gente acha que Deus devia ter feito isso. Já que o homem foi criado simples e ignorante para alcançar a perfeição, que Deus já devia de tê-lo feito perfeito. É, né? Vamos lá, né? E aí, olha só, de tal sistema, eu adoro a maneira que Kardec aborda os assuntos. Ele é muito racional. Ele faz um encadeamento lógico didático, das coisas. Né? E didático. Então, de tal sistema, decorrem várias dificuldades capitais. Então, agora vamos lá a essa refutação. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Será da matéria bruta? Mas a matéria bruta é animada, inanimada, e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se-á aos animais e às plantas? Neste suposto, seria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente algo há de mais que numa planta, e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo, matéria bruta, aliás, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra. Evidentemente, esta divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos anulada pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, estes 3 termos: a criatura espiritual, a humana e a corpórea, pois que tal é, dizem o plano divino, majestoso e completo como convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos, e que são 3 criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que em a natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos, não passando de transformações entre si, têm, contudo, seus laços de união. E aí você veja, Kardec já começa a colocar as coisas em ordem, né? Então, segundo a teoria da Igreja, Deus criou 3 blocos separados, né? Criou os anjos, aquela criatura perfeita que é para louvar a Deus e servir de intermediário entre os homens, criou os homens e criou a matéria. E a doutrina espírita nos fala exatamente isso a respeito dos 3 elementos do universo: Deus, Espírito e Matéria. Né? Então, Kardec coloca exatamente a coisa na sequência. A matéria foi evoluindo a partir do momento em que ela teve condições de abrigar o espírito, que foi criado por Deus simples e ignorante, e esse espírito, se unindo à matéria e através das vidas sucessivas, foi evoluindo, se tornando anjo. Então aí passa a ter sentido, exatamente. Não de uma forma criada aleatoriamente por uma divindade, de caprichos, de vaidades. E aí ele continua: ah, mas antes eu tenho que comentar aqui que nós acabamos de receber um abraço do nosso amigo Geraldo de Tarso, que hoje se encontra em Santa Maria, visitando seu filhão, ele tá com filhão lá, né? Isso aí, filhão que está seguindo os passos do pai, está se transformando em médico também. Então, um abraço para todos vocês daí de Santa Maria. Deve estar friozinho aí, né, Geraldo? Abração, meu querido. E, aliás, né, o Saulo, que está com ele lá, eu estou aguardando, Saulo, aquele dia que você queria bater um papo comigo para comentar sobre as dúvidas. Então, continuo aguardando, tá? Então, o dia que você vier aqui, fique à vontade, podemos bater esse papo longo aí. Muito bem, vamos continuar então. Aí Kardec continua comentando, fazendo a refutação. Mas essa teoria incompleta, embora é, até certo ponto, verdadeira quanto à existência dos três termos. Os blocos. É, faltando-lhe os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. Né? Então, esse é o comentário que o Luiz trouxe para nós. Aí vem o item 4, que ele fala assim, continuando a refutação. Diz a Igreja que esses três pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto. Desde que lhe falte um só que seja, a obra incompleta não mais se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas e até a luz foram criados do nada, há 6.000 anos. Desculpem. Antes dessa época, não havia, portanto, criatura humana nem corpórea. O que importa dizer que no decurso da eternidade a obra divina jazia imperfeita? É artigo de fé capital a criação do universo, há 6.000 anos, tanto que há pouco ainda era a ciência anatematizada, por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade da terra e de seus habitantes. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria ortodoxa, diz: acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou, conjuntamente do nada, as duas criaturas, espiritual e corpórea. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito como o espaço, sem começo nem fim. Esta expressão, começo dos tempos, é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente, que as criaturas espirituais, como as corpóreas, foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada no passado, a que fica reduzido assim o texto bíblico que data a criação de 6.000 dos nossos anos. E ainda que se admita seja tal o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? Ele mostra já uma atitude da Igreja, já querendo se desvencilhar daquele conceito que ela sabe, que a própria ciência já contestou e já mostrou, que esse princípio dos tempos remonta a, no mínimo, 4 bilhões de anos. Né? De 4 bilhões de anos a 6 mil anos, existe uma diferença, mais ou menos. E o grande problema da Igreja é exatamente isso. Ela, durante tanto tempo, sustentou uma coisa irreal, uma coisa fantasiosa, que hoje, diante da evidência da ciência, ela precisa se desvencilhar disso. Né? Então, de uma forma gradual, a igreja já está fazendo isso. Né? Agora, ela precisa acelerar um pouco mais. É complicado, às vezes, a gente imaginar como isso vai acontecer, até, né? Porque ela se prende a dogma. Qual o problema do dogma? O dogma é algo que não pode ser mudado. Se ela se prendesse a ensaios, a estudos, a evidências daquele momento, ela se permitia estar sempre se renovando e sempre se mantendo de forma saudável, de forma que realmente traga naquele momento cultural e social da humanidade o melhor para aquele grupo social, avançando como todos nós e como tudo avança. Quando a gente hoje adota o espiritismo para essa reflexão e estudo da religiosidade, a gente percebe que desde o começo Kardec deixava claro que se a gente tivesse alguma dúvida, que ficássemos com a ciência. Por quê? Ele sabia que fatalmente a ciência, na sua tarefa de escafrunchar os meandros de tudo, ela vai sempre buscar a verdade. E a verdade não é uma verdade absoluta, é uma verdade temporal, que ela é enquanto não aparece uma verdade melhor. Se a religião adotasse esse também conceito, é uma religião dinâmica, uma religião que avança, como é o espiritismo. Então, por isso é um dos motivos que tanto eu quanto o Luiz adotamos o espiritismo como uma... Aliás, né, Alan, deixando claro que o espiritismo, como Jesus, ele surgiu no seio da igreja. Jesus surgiu no seio do judaísmo. E Jesus ia nas festas do judaísmo. Era judeu. E aí, como ele não conseguiu trazer a mensagem que Deus tinha ao mundo através da sua pessoa, por quê? Porque a religião não o aceitou, então aí ele criou o cristianismo. Mesma coisa foi o espiritismo. Existe, eu já falei aqui várias vezes, um livro que foi ditado dentro do Vaticano. Esse livro se chama Roma e o Evangelho. Os médiuns que se serviram para trazer a mensagem, inclusive uma mensagem de Jesus, que eu não refuto como autêntica, eu não ponho em dúvidas, porque a mensagem é muito bonita, esses médiuns eram padres e bispos. Trouxeram esse livro dentro do Vaticano e o Papa não permitiu a publicação. Então, como a igreja não aceitou o espiritismo obrigou-se a tornar uma religião. E essas manifestações ocorreram antes do surgimento do espiritismo? Não, foi já depois de Kardec. Ah. Aliás, inclusive tem mensagem até de Kardec na obra. Ah, que interessante. É muito interessante. Então, é um livro, uma obra que todo mundo que pudesse deveria lê-la. Vocês vejam como que tem coisa para a gente estudar, né? É um assunto assim que não esgota, né? E é um assunto que ele permite o raciocínio, né? Você pode indagar, você pode questionar, e isso é algo muito saudável para a busca do nosso conhecimento, né? A gente sempre tem que estar buscando o conhecimento. Isso é muito, muito importante. Bom, vamos continuar aqui. No item 5, ainda dá para a gente comentar um pouquinho aqui. O concílio, esse concílio que nós estamos falando de Latrão, além disso, formula uma estranha proposição. Ele fala assim, que a nossa alma, diz, igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais que uma pessoa, e tal é essencialmente o seu destino. Ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, esta união constitui o estado normal, o desígnio, o fim. Por isso que é o seu destino. Entretanto, a alma é imortal e o corpo não. A união daquela com este só se realiza uma vez, segundo a Igreja. E ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade. E sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade teria para a alma a união tão efêmera? Mas que se prolonga essa união, tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena, e ainda assim, poder-se afirmar que o seu destino é estar essencialmente integrada? Não, essa união mais não é, na realidade, do que um incidente, um estádio da alma, nunca o seu estado essencial. Seu destino essencial da alma é estar ligado ao corpo humano, se por sua natureza e segundo o fim providencial da criação. Essa união é necessária às manifestações das suas faculdades. Forçoso é concluir que, sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo preciso, se faz que tome um outro, o que nos conduz à pluralidade forçada das existências, ou, por outra, à reencarnação, à perpetuidade. É verdadeiramente estranhável que um concílio havido por uma das luzes da Igreja tenha a tal ponto identificado os seres espiritual e material, de modo a não subsistirem por si mesmos, pois que a condição essencial da sua criação é estarem unidos. É simples, entendeu? É, e a coisa é tão enrolada que até para explicar é difícil, né? Então, na realidade, ele coloca que o destino da alma não é estar presa ao corpo físico. A alma prende-se ao corpo físico por um período efêmero de 70, 80, 90 anos e, através das reencarnações provadas na Bíblia, quando Jesus disse quem que pecou, ele ou os seus pais, né? Mostrando que o cego de nascença teve vida anterior. E também, na outra passagem, quando João Batista volta e Jesus se refere que ele fora o Elias que estava prometido vir. Né? Então, a questão das vidas sucessivas é primordial e a Igreja tinha que, depois do ano 523, que ela aboliu a reencarnação, ela tinha que ser coerente com esse seu pensar de que a alma progrediria numa vida única, o que é impossível. Interessante que esse pensamento, essa reflexão, né, ela permanece até hoje. Né? Por quê? Por causa do atraso da comunidade eclesiástica. Porque o cara que quiser mudar isso, ele vai contra esse colegiado. Entendeu? E aí eles não se permitem. Não se permitem, como já não permitiam na época. Entendeu? Tinha que ficar enrolando para poder ser coerente com o passado. Para não ficar enrolado. É uma coisa até meio... Não, completamente sem sentido. Sem sentido, né? Então, não vale nem a pena a gente tentar comentar isso aí. Bom, vamos lá. Item 6. Dá para a gente ler mais um aqui. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm nas suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, para cujo fim foram criados. Mas, segundo a Gênese, o mundo físico e a humanidade não existem senão há 6 mil anos. E o que faziam, pois, tais anjos, anteriormente a essa era? Durante a eternidade, quando não existia o objetivo das suas ocupações, e teriam eles sido criados de toda a eternidade? Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do Todo-Poderoso. Mas, criando-os numa época qualquer determinada, Deus ficaria até então, isto é, durante uma eternidade, sem adoradores. Você vê aquela... E realmente, se existe uma coisa difícil, é explicar o inexplicável. Né? Porque aí você tem que redigir palavras para poder o cérebro humano entender aquilo que não tem um mínimo sentido. E para isso, Kardec sempre foi assim um gênio. Né? Porque só de tentar explicar... realmente não tem o mínimo sentido. Não tem sentido. E aí a gente, acho que até para explicar a gente se enrola, né? Porque é tão complexo, né? Item 7. Diz ainda o concílio, enquanto dura esta união tão íntima da alma com o corpo, há, por conseguinte, um momento em que a união se desfaz? Esta proposição contradita a que sustenta a essencialidade dessa união. E diz mais o concílio, as ideias lhes chegam pelos sentidos, na comparação dos objetos exteriores. Eis aí uma doutrina filosófica em parte verdadeira, que não em sentido absoluto. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana. Mas ele esquece as ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz do berço, não devidas a quaisquer ensinos, né? A criança que ainda não teve ensino nenhum, por meio de quais sentidos jovens, pastores, naturais, calculistas, a admiração dos sábios, adquirem ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas? Outro tanto pode dizer-se de músicos, pintores e filólogos precoces. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Tem-nos porque são anjos sem necessidade de aprendê-los, pois tais foram por Deus criados. Quanto à alma, essa deve aprender. Mas se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, se admitirmos com a igreja que essa alma não renasce? Quer dizer, uma criança que morreu com poucos dias, se ela não desenvolveu nenhum tipo de raciocínio, como que ela vai perceber alguma coisa? Ela não tem a capacidade, a maturação dos sentidos para aperceber-se de alguma coisa. Não tem. Então, exatamente o texto que está colocando, é a refutação. É refutação, né? Ele está refutando os argumentos dados por aquele concílio lá. Exatamente. Aí ele fala mais uma aqui, ó. É a última que a gente vai comentar hoje. Aqui reponta uma questão vital. Qual a de saber-se se a alma pode adquirir conhecimentos após a morte do corpo? Se uma vez liberta do corpo não pode adquirir novos conhecimentos, a alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota ou do ignorante permanecerá tal qual era no momento da morte, condenada à nulidade por todo sempre. Mas se, ao contrário, ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é que pode progredir. Sem progresso ulterior para a alma, chega-se a conclusões absurdas, tanto quanto admitindo de concluir, se conclui pela negação de todos os dogmas fundados sobre o estacionamento, a sorte irrevogável, as penas eternas, etc. Progredindo a alma, qual o limite do progresso? Não há razão para não atingir por ele ao grau dos anjos ou puros espíritos. Ora, com tal possibilidade, não se justificaria a criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer labor, gozando incondicionalmente de eterna felicidade, ao passo que outros seres menos favorecidos se obtêm essa felicidade a troco de longos, de cruéis sofrimentos e rudes provas. Sem dúvida que Deus poderia ter assim determinado, mas, admitindo-lhe o infinito de perfeição sem a qual não fora Deus, força é admitir que coisa alguma criaria inutilmente, desmentindo a sua justiça e bondade soberanas. É, e a grande questão de tudo isso aí é a seguinte: é quando os homens ficam querendo interpretar para outros homens e impingir verdades onde não se admite discussão, que são os dogmas, né? Então, isso aí é um absurdo. E qualquer situação, qualquer criatura que se submete a isso, ela abre mão de raciocinar. Por outro lado, muitas criaturas se submetem porque fica cômodo, né? Fica cômodo. Não, a igreja fala assim, eu sou evangélico, eu sou católico, eu penso assim, eu acredito nisso e não discuto. Não preciso pensar. Não preciso esquentar a minha cabeça, né? É assim, uma vez por semana eu vou na igreja, uma vez por semana eu cumpro o meu compromisso e assim eu vou levando a minha vida da forma como eu quero, cumprindo o meu compromisso, 1-2 horas por mês. Muito bem, esse foi o nosso estudo, o segundo bloco do nosso programa, do livro Céu e Inferno. É a parte que nos coube para esse domingo. Domingo que vem nós continuamos. E você pode nos acompanhar todos os domingos pelo programa Visão Espírita, pelo nosso aplicativo União Rádio Web. Por sinal, já inauguramos o nosso novo estúdio. Logo, logo estamos produzindo cada vez mais textos para a sua reflexão. Inclusive alertando, né, que a União Rádio Web, ela tem um aplicativo que pode ser instalado em qualquer telefone. É União Rádio Web. Esse aplicativo é um aplicativo nota 10, coisa de primeiro mundo, foi desenvolvido por um funcionário da Apple que fez isso de forma gratuita para nós. Então ele nos presenteou com esse aplicativo. É um aplicativo muito bom, realmente coisa de primeiro mundo. E aí você pode, inclusive, escutar esse nosso programa através do aplicativo. Você não fica mais na dependência de falta de luz e outras coisas. Quando o Barbarense jogar aqui, quando o nosso programa é suspenso, nós, a partir de então, estaremos realizando na União Rádio Web o nosso programa dominical. Quer dizer, você não vai ficar sem o programa desde que tenha o aplicativo. É isso aí. E é um programa gratuito. Você vai lá no seu mercado de aplicativos, procura lá, União Rádio Web, é um ícone azul, né? Você vai lá, clica e se abastece dessa fonte da onde você estiver. Hoje o smartphone no Brasil, eu acho que é o segundo país com mais smartphone do mundo. Então, está até bem fácil você adquirir esse aparelhinho e acompanhar o nosso programa. Bom, antes de começarmos o terceiro e último bloco do programa, como que passa rápido isso aqui, né, Luiz? Passa rápido, é gostoso. Nós vamos... Luiz trouxe a nossa música. Trouxe a música e, aliás, exaltando também uma outra figura do Espiritismo. Essa música ela foi composta pelo Carlos Gomes e o Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira e tem vários e vários livros escritos. Ele compôs essa música juntamente com o grande campineiro Carlos Gomes. Vamos à música. Vamos lá, meu querido Vinícius. Onde irá teu pensamento? Tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora Se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento, minha alma toda devora. Da saudade, agrotormento. Vivendo de ti ausente, ai meu Deus, que amargo pranto. Suspiros, angústia e dores são as vozes do meu canto. Quem sabe, pomba inocente, se também te corre o pranto. Minha alma, cheia de amores, te entreguei. Já neste canto. Que maravilhoso. Que essa música, como o Luiz falou no começo do programa, possa atingir todas as almas encarnadas e desencarnadas que estão unidas nessa mesma sintonia do pensamento que estamos construindo aqui hoje, né, Luiz? E três personagens da nossa história maravilhosos, o Ney Mato Grosso, que interpreta, essa voz fantástica. O Carlos Gomes, o nosso grande Carlos Gomes, e o Bittencourt Sampaio. onde eles estiverem, que eles recebam as vibrações do programa Visão Espírita. Ei, que gostoso. Bom, estamos agora mais do que preparados para continuarmos o nosso estudo. E esse estudo, ele também é sequencial. É um estudo que fazemos das obras, como divulgamos no começo, da Terezinha Oliveira. Terezinha Oliveira, essa trabalhadora aqui de Campinas, que esteve no nosso programa várias vezes, né, para nossa alegria, e que já desencarnou, mas deixou um trabalho junto ao Centro Espírita Allan Kardec, que tem uma editora, inclusive com o mesmo nome, né, do Centro Espírita Allan Kardec, e nessa editora ela publica vários livros de excelente qualidade, né? Você viu lá que a editora Allan Kardec pode comprar, é coisa de primeira. O departamento editorial dessa editora é de extrema cuidado e extrema análise do que se publica, e tem a coleção de estudos e cursos. Essa coleção, para você que tem uma casa espírita, que está organizando os estudos, não precisa inventar a roda já está inventada e muito bem inventada. Você vai até a editora Allan Kardec e adquire. É uma sequência de obras que dá para você ter um conhecimento e uma visão do Espiritismo fantástica. Nós estamos no livro número 6, com o título Estudos Espíritas do Evangelho. E, mais precisamente, nós estamos falando hoje do capítulo, vamos ver o número do capítulo aqui, capítulo 18, como Jesus dialogava com o povo, e hoje nós vamos falar do subitem respondendo aos adversários. E a Terezinha comenta: muitas foram as perguntas que os adversários de Jesus lhe fizeram, procurando apanhá-lo em falha contra a lei dos israelitas ou contra César. Jesus respondia evitando as armadilhas e aproveitando ainda para ensinar aos adversários e a todos que ouviam. Então, o primeiro item que a Terezinha nos ilustra é o seguinte, em Lucas capítulo 5, versículos de 27 a 32. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus respondeu pelos discípulos à pergunta dos fariseus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim a chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E nessa passagem ele nos traz o ensino que não podemos deixar sem assistência espiritual aos sofredores e perturbados que nos procuram. Eles é que mais precisam dela. É, e aí essa passagem é muito bonita, inclusive o Emmanuel tem uma lição que fala sobre isso, e o versículo que ela aborda é livra-nos do mal. E essa lição ela fala exatamente sobre isso. Existem organizações religiosas que procuram pregar aos seus adeptos que eles devem estar separados do mundo, que é para não se contaminar. Então, eles vivem isolado dos pecadores, que é justamente para não se contaminar. Quando Jesus tem falado exatamente ao contrário, né? Então, Jesus coloca, livra-nos do mal, mas não livra-nos, não coloca que deve nos livrar dos problemas, dos obstáculos. Então, nós temos que viver no mundo onde Deus nos inseriu e que a nossa luz brilhe no mundo, que brilhe a vossa luz entre os homens. Se Jesus nos disse que nós deveríamos brilhar a nossa luz entre os homens, não queria dizer que nós deveríamos estar apartados dos homens. Ele disse textualmente que nós devemos estar inseridos na sociedade para que nossas atitudes, as virtudes que nós desenvolvermos, possam ressaltar entre os homens e os homens, em vendo as virtudes pelo cristão praticadas, possam assimilar e também copiar estas virtudes. Jesus, É assim, às vezes as pessoas falam assim, por que ler o Evangelho? Eu já escutei essa pergunta. O Evangelho é um manual de comportamento. Mas desde que você faça essa reflexão que nós estamos fazendo, que você leia aquela passagem e traga para os dias de hoje, para a sua vida, como que você poderia se comportar ali, como que você, naquela hora que a pessoa te ofende, te incomoda, te agride, como agir? Está aqui exemplos de Jesus. No item 2, Terezinha nos traz: Moisés mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Está lá em João, item 8, versículo 1, capítulo 11. Perguntaram os escribas e fariseus, apresentando-lhe uma mulher adúltera. A pergunta era uma armadilha, pois o decálogo proibia matar. Queriam ver como Jesus responderia. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E como ensino essa passagem, que por sinal é importantíssima, né? Ela traz para nós que não nos cabe condenar quem erra, porque também erramos. É isso aí, mostrando ao ser humano que os erros são muitos. Alguns erram em tal área, outros erram em outra, né? Quantas e quantas pessoas erram ao usar a sua inteligência? Quantas pessoas manipulam outros corações para os seus interesses, faltando com a verdade, usando de palavras? E aí Jesus coloca exatamente isso. Qual é o maior dos erros? A prostituição ou qualquer outro erro em si, né? Mostrando que a nossa questão é nós evoluirmos, nós crescermos, nós desenvolvermos as virtudes e apagarmos os vícios. Mas tudo a seu tempo, tudo de uma forma gradativa, tudo e respeitando sempre aquilo que nós devemos respeitar. Ou seja, nós não podemos realçar os defeitos das pessoas, nós temos que realçar as virtudes, nós temos que enaltecer a pessoa para que ela encontre ânimo em superar as suas vicissitudes. São lições, né? A gente tem uma habilidade em julgar o próximo, né? Mas nós somos tão hábil nisso e nós deixamos de julgar a nós mesmos, né? Quando a gente passa a entender, a compreender que todo ser humano é mais frágil que perverso, mesmo aquele que parece bem perverso hoje, em algum momento a fragilidade o fez dar o primeiro passo nessa direção da perversidade. Nós começamos a ver almas humanas precisando de amor. E quando você consegue dar amor do que brigar, discutir, você está colocando um pontinho de reflexão na capacidade dessa pessoa em ser melhor, em mudar, em sair daquela direção. Essa é a oportunidade de sermos ferramentas divinas de implantação de amor na Terra. No item 3, a passagem é a seguinte: é lícito ou não pagar o tributo a César? Está em Mateus 22, versículos de 15 a 22. A pergunta é formulada pelos discípulos dos fariseus, aliados com os herodianos, partidários de Herodes e amigos de Roma, antes simulando deferência e pensando espicaçar orgulho em Jesus, saudaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? E então fizeram a pergunta acima: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E como ensino, a Terezinha comenta que devemos atender aos deveres materiais sem descurar dos deveres espirituais. E aí, né, ele mostra com relação àqueles que recolhem o dízimo como se estivesse sendo dado a Deus, né? O dízimo é dado às manutenções materiais da igreja. A Deus nós temos que dar o nosso serviço. Que serviço é esse? Entre os homens que brilha a nossa luz, para que Deus nos inspire através dos seus anjos a amparar aquele que precisa de esperança e de consolo. Esse é o mecanismo de evolução e de contaminação do bem na face da terra. Se houver homens que brilhem as suas luzes, Deus encontrará em todas as regiões da terra uma alma boa para consolar e amparar os aflitos. E é tão interessante, né? Nós estamos no mundo encarnado, então não podemos abrir mão da preocupação com a matéria. Nós estamos aqui inseridos. E a matéria nos cobra algumas responsabilidades do mundo e nós temos que dar conta delas. Mas a gente também tem que entender que nós não devemos exigir do mundo material, mas daquilo que tem na nossa capacidade de produzir. Se eu sonho em ter mansões e tudo mais e não tenho condições de manter isso, eu vou gerar em mim uma ansiedade, uma depressão. Uma necessidade irreal. Então, deseje o necessário para a sua vida. Não é demais. Trabalhe por esse necessário também. Mas lembre que a vida é material e espiritual. Também dedique a sua vida ao espiritual. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Faça esse equilíbrio na sua vida e você não pode só também pensar no espiritual, porque daí você vai abandonar toda a vida da materna. Alan, hoje tem pessoas que falam a respeito da crise, né? Uhum. Mas o problema delas é que eles não puderam trocar o carro nesse ano. Entendeu? É um bom comentário. Então você veja como é importante a hora que você se acostuma com o simples. Não se trata de você não ter ambição. Trata-se de você ter desejos necessários para levar uma vida bem. Quando nós ficamos criando necessidades, nós às vezes podemos até morrer de ansiedade por causa de coisa supérflua. Nós criamos muitos dos problemas que nós temos, porque nós criamos necessidades. Se a gente acostumasse a, em anos de crise, decidir e impor-se a uma vida simples, uma vida com o necessário, sem sombra de dúvida, as crises seriam muito mais amenas do que nós fazemos. Isso é a maior realidade do mundo. Bom, vamos ao item 4, ainda dá para a gente ler mais um ou dois aqui. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Está em Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 12. A pergunta foi dos fariseus, experimentando a Jesus. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar, disseram os discípulos. Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram assim, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. E aí a Teresinha nos traz o ensino dessa passagem, falando: como instituição divina, o casamento tem propósitos superiores e não deve ser desfeito sem motivo sério. Ainda hoje, os espíritos instrutores permitem, entre aspas, o divórcio pela dureza dos corações humanos. É, aliás, sobre essa questão, é um assunto... Luiz, falta só um trechinho. Ah, tá, desculpa. Desculpa, quanto à atividade sexual, alguns a ela renunciam buscando maior realização espiritual, mas nem todos têm condições para essa renúncia. Então, é dois comentários importantes. Poxa, e é um comentário atualíssimo, né? A questão das crianças, a questão da pedofilia, né? Mas vamos abordar, vamos locupletar. Quando eu era criança, devia ter uns 7, 9 anos, havia o disquite. E o disquite, uma mulher disquitada, era mais ou menos como uma prostituta. As pessoas, os homens, achavam que tinham direitos sobre as mulheres desquitadas. Eles assediavam as mulheres desquitadas porque achavam que desquitou, então pode, é de uso geral, né? Era realmente um conceito muito atrasado, muito duro. E com mulheres que, na maioria das vezes, se desquitavam porque, por questões de bebida, do homem. Normalmente era problema do homem. O homem sempre foi muito machista, sempre foi muito, achou muito que a mulher tinha que lhe dar tudo e ele podia se comportar livre e à vontade, mas esse era o quadro geral. Os disquites representavam o quê na sociedade? Eu diria, num chute, que eram muito raras as pessoas disquitadas. Eram muito raros. Os casamentos com problemas eram muitos. Mas os casos que chegavam ao disquite eram muito raros. Eu chutaria alguma coisa entre 2 a 5%. 5% era um chute muito alto. No entanto, o progresso da nossa vida social trouxe a possibilidade do divórcio. E esse aparente, entre aspas, progresso, ele fez com que a maioria dos homens, em vez de utilizar isso de uma forma clara, de uma forma sábia, de uma forma inteligente, eles usassem exatamente como os homens agem com toda a liberdade que recebem. Eles foram para o outro extremo. Hoje, o índice de divórcio gira em torno aí de, sei lá, 30, 40%. Por quê? Porque hoje as pessoas entendem que, com o divórcio, você não precisa mais engolir sapo. Você não precisa mais se sacrificar. Você não precisa aguentar desaforo. Ou seja, os casamentos continuam sendo problemáticos, como sempre foram. Duas pessoas conviverem juntos, deixarem de ter objetivos e vontades únicas para repartirem e se consociar com essa liberdade, eles têm problemas. É muito difícil você conviver com uma pessoa, ceder, você convencer. É uma coisa que a dois nós temos que levar a um bom termo. E existem problemas. O casal que disser que não tem problemas é irreal. Todo casal tem problemas. E os problemas foram feitos para nós resolvermos, para nós encontrarmos soluções a dois. E o que que aconteceu? A primeira coisa que foi afetada foi a união. Antes, nós namorávamos 4, 5 anos, conhecíamos-nos, nos noivávamos, para depois, então, desse período de teste, de assimilação, de convivência, a gente dizer assim, poxa vida, estamos aptos a casar. Nós passamos aí no teste de 5, 7 anos juntos, convivendo, sabemos que não temos nada tão crítico que nos impeça de nos unir. Eliminamos esse pensamento, hoje nós ficamos, né? E casais se unem, às vezes, com meses de convivência. Então, são criaturas que têm toda a chance de não dar certo. E, por outro lado, existem os problemas que nós precisamos aprender a superar, a equacionar, a chegar a bom termo. Mas fica fácil. E fica fácil principalmente por uma razão: pelo nosso egoísmo. Nós pouco estamos pensando naqueles que vão ficar sem os pais. Quando nós pensarmos seriamente nisso, nós vamos ver que é muito mais saudável, muito mais tranquilo, e levando assim um casamento na base do esforço, da compreensão, até porque um casamento de difícil relacionamento nos propicia um aumento no grau de compreensão, no aumento no grau de doação. Nós não somos tão egoístas. Nós não queremos que as coisas sejam exatamente da forma como eu penso. Não, eu tenho que ceder um pouco. Vamos fazer da forma como ela pensa. Em síntese, se naquele tempo 98% dos casamentos conseguiam chegar a bom termo, não é porque o tempo mudou e as facilidades se tornaram maiores que nós não vamos conseguir. Basta a gente eliminar, acabar, exterminar com o egoísmo e tentar pensar melhor na família do todo e principalmente nas crianças. Ótimo comentário, Luiz. É inspirado. A gente realmente tem que não usar isso como uma ferramenta de facilidade para casar, mas uma ferramenta possível quando o impossível for feito para tentar ficar junto. É isso aí. E realmente muito importante para os dias de hoje. Eu até, enquanto você falava, procurei aqui na internet o número de casamentos de 2015 para 2016, que foi a pesquisa que eu achei, diminuiu, e o número de divórcios aumentou. Então está aí um número para confirmar essa nossa preocupação, infelizmente, né? Bom, como tudo que é bom dura pouco e acaba rápido demais, estamos aí 10 horas, 58 minutos. Amanhã eu estarei indo lá no Centro Espírita Mensagem de Esperança, da editora M, lá em Capivari, tá? Então estarei lá às 8 horas da noite. Muito bem. Transmitido todos os domingos, das 9 da manhã até as 10h30, pela Rádio Brasil 690 de Santa Bárbara do Oeste, o nosso programa Visão Espírita está chegando ao fim. 9h30 até as 11 horas. Eu falei o quê? Das 9 às 11. Das 9 às 10h30. Então eu estou ficando louco mesmo. Das 9h30 às 11, né? É que antigamente era das 9 às 11. Aí a gente vai mudando a cabeça aqui. Você pode estar conosco em torno da semana através do nosso aplicativo União Rádio Web. Agradecendo e muito a companhia de vocês, divulgo mais uma vez o seminário que eu vou proferir na União Espírita de Piracicaba no dia 28, das 14h30 às 17h30, sobre o tema Sociedade e Espiritismo. Conto com a sua presença, um sábado à tarde. Uma ótima semana a todos, um abraço a todos aqueles que se manifestaram, um abraço especial aos amigos que passaram por nossa página, deixaram um abraço, deixaram um olá aos nossos amigos, Danilo, ao nosso amigo Bruno, que aí deixaram comentários muito gostosos de encontrar na nossa página, todos que curtiram as nossas publicações e ainda vão curtir. Uma ótima semana a todos. E vem aí o programa da Igreja Católica Construção. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos,